Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. No podcast de hoje tem uma banda que eu acho, eu acredito, eu tenho o feeling que a galera que me ouve aqui no podcast não tem tanto contato. Talvez não seja uma banda que esteja nas suas playlists, mas hoje eu te convido a dar uma atençãozinha aqui para o Paramore com seu disco de 2017, o After Laughter. Você aí que é mais velho, eu vi lá no Spotify que a maior parte da audiência nossa aí do Spotify é uma audiência um pouco mais velha ali, dos 35 para cima, um pouco mais de 35. Então talvez não tenha o apego, não tenha um contato ali com o que o Paramore faz e tá lembrando do Paramore só com aquela fase mais pop punk emo. Eu não sei se é a definição perfeita para o Paramore, um pop punk emo, não sei se é isso, mas eu vou usar esse termo aqui porque o pessoal que é um pouco mais velho talvez deve se lembrar deles, dessa época ali do Riot, né, no começo dos 2010, ali final dos 2000, e deve torcer um pouco o nariz. Mas esse disco aqui é um disco que resgata elementos da música pop ali dos anos 80. Você que gosta de Blonde, esse disco tem uma música que lembra muito Blonde. Eles até fazem uma espécie de mashup, eu não sei se mashup é a palavra certa, uma jam ali, que eles misturam Blonde no final de uma música desse disco. Então fica aí, eu tenho certeza que você vai curtir a história por trás desse disco e este disco. Esta é a intenção do podcast, já ouviu esse disco? Atiçar sua curiosidade para você ouvir algo que talvez você não tenha tido um contato e você vai ter a partir desse episódio aqui, beleza? Antes de começar a falar do After Laughter do Paramore, disco de 2017, eu preciso lembrar vocês o seguinte: todo programa eu tô aqui lembrando, não é à toa, eu tenho que falar isso aqui porque é importante. Eu sei que vocês estão ouvindo aí e vocês vão me ajudar, que é o quê? Ir nas redes sociais do podcast, não precisa ir em todas, vai na que você mais gosta. Se você puder ir em duas, pelo menos me ajuda muito. Lá no Instagram, @ já ouviu esse disco, você pode chegar lá, curtir os posts. É muito importante, porque soltar um post sobre o episódio e esse post ter 2 likes é meio broxante, eu não vou mentir. Às vezes tem 3, só que esse terceiro like aí é meu, aí não conta. E às vezes eu posto stories do episódio, dentro do stories tem tipo 50 visualizações e 15 likes. E na postagem tem 3 likes. É importante vocês vão lá, curtam, comentam, usam um emoji, ou comentam o que achou do episódio. Se puder compartilhar no stories de vocês, ajuda também. Ajuda aí com o engajamento. No Twitter, pra quem tá lá ainda, @ já ouviu o disco também é importante. As duas redes que eu mais uso do Já Ouviu Esse Disco é o Instagram, os stories ali que eu compartilho umas coisas além do episódio, e o Twitter também eu uso com frequência, @ já ouviu o disco. Mas se você não está mais no Twitter, foi para o Blue Sky ou para o Threads, também estamos lá. Tem link para você clicar aí na descrição do episódio e você pode seguir o podcast lá no Blue Sky, no Threads, no Twitter, no Instagram. E se quiser também, tem o canal de transmissão do Telegram. Chegamos a 17 assinantes, 17 usuários. Se puder entrar para interar 20, é muito bom. Lembrando que é grátis. Se você usa o Telegram, vai no link que está na descrição desse episódio e faça parte do grupo de transmissão, lembrando que eu mando os episódios primeiro lá e às vezes tem algumas coisas exclusivas lá. Você pode trocar mensagem comigo através das postagens dos episódios. É importante você fazer parte disso e ajudar no engajamento do podcast. Porque é legal falar aqui no episódio, ficar falando e tal, aprender coisas sobre os discos, mas se for para fazer isso aqui sozinho, não tem sentido. Eu faço para mim e fico aqui aprendendo sozinho. Não preciso gravar um programa, editar e soltar. Então é importante o engajamento para chegar em mais pessoas. E se você é mais velho por aqui, curte muito o programa, acha bacana o que eu tô fazendo, gosta dos discos que eu falo, você pode chegar ajudando no Pix. E o Pix? Nada ainda! Que é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. danilodealmeida22, o numeral, @hotmail.com. Ah, Danilo, mas quanto que eu devo ajudar? R$5 pra fazer caridade, rapaz. O quanto seu coração mandar. Se ele mandar você dar R$1,99, tudo bem, faz parte. Mas se puder dar um pouquinho mais, R$5, R$10, é importante. E se você quiser escolher um disco para estar aqui na sétima temporada do podcast, você pode doar R$50, R$51, R$55 e você pode escolher um disco. Aí, quero lembrar que em breve teremos um episódio patrocinado aqui, o primeiro da temporada. E nesta sétima temporada, tá fraco de Pix, rapaziada. Tá duro dorme, né? Dessa ajuda aí, dessa moral, para que eu possa pelo menos pagar minha internet aqui para continuar distribuindo totalmente de graça os episódios do Já Ouvi Esse Disco para vocês, porque senão eu vou ter que focar em outras coisas para ganhar dinheiro e vou deixar o podcast de lado. E já vou contar um segredo, tá acontecendo isso. Os roteiros de gaveta que eu tenho já tá acabando, porque eu tô fazendo outras coisas para tentar ganhar dinheiro e não fiz o roteiro novo. Então, quem puder dar aquela ajuda é importante. Ai, Danilo, eu não posso dar dinheiro. O que que acontece? Ajuda no engajamento. Curtindo, compartilhando, comentando. Também ajuda a trazer novos ouvintes. Queria lembrar os recados aqui que tivemos o Samir lá do Bota o Disco Aí. Recentemente gravamos um episódio aí que vai pro ar, eu acho que no segundo semestre. E a gente gravou e estávamos conversando sobre os próximos episódios que cada um ia fazer. E eu comentei que ia ter um programa do Van Halen. Ele deu um chute que seria o 1984 e ele acertou. E ele comentou lá no Spotify, no episódio do Van Halen, que ele já sabia que esse seria o programa. O Alessio comentou lá no Telegram, lá no canal de transmissão do Telegram, ele disse que não conhecia o cover do Van Halen para Pretty Woman, que ele já ia ouvir adicionar nas playlists dele. E ele perguntou também se vai ter mais episódios com o Pensador Louco, o Dois Caras, o Macau. Tá voltando em breve aí, em breve eu e Pensador estaremos gravando mais episódios para trazer aqui nesse quadro adicional do feed do Já Ouviu Esse Disco. Então quem chegou aqui por causa do Pensador, fique na paz que logo Pensador está voltando. Beleza, então não se esqueçam, curtir, compartilhar, comentar, quem puder ajudar no Pix, quem puder entrar no canal do Telegram, comentar. Eu sei que é pedir muito, é muito pedante, mas é importante para o trabalho continuar acontecendo. Então o DJ agora vai subir a trilha, vai tocar uma música desse disco aqui do Paramore, que eu adoro esse disco, amo esse disco, e essa música que ele vai subir aí também eu adoro de paixão. Boa demais essa música. Eu já volto para contar um pouquinho da história do Paramore e do disco After Laughter de 2017. Não sai daí. Bye. podcast de hoje eu vou falar sobre o Paramore e o seu disco After Laughter, que eu vou confessar que eu demorei um bocado pra ouvir e eu me arrependo profundamente, porque depois que eu ouvi o This Is Why, o último disco do Paramore, que eu adorei, eu amei, foi um dos meus discos favoritos do ano, eu fiquei muito mais fã da banda do que eu já era, e por causa desse disco e de algumas coisas que eu vi ali, eu fui ouvir o After Laughter, depois o auto-intitulado, que eu nunca tinha ouvido, porque eu era mais fã daquela fase inicial do Paramore, do disco Riot, né, o grande sucesso deles ali, que eles explodiram pro mundo. Eu vivi essa época do lançamento, eu tava na fase colegial ali da vida, então assim, sempre que eu fecho os olhos e lembro do clipe de Misery Business, Crush, Crush, Crush, né, eu me lembro automaticamente da minha escola, do pátio, dos meus amigos, daquela época ali que faz uma parte assim muito forte da minha memória, da minha nostalgia. Então era o que eu gostava, tanto que quando eu fiz o especial aqui dos 30 anos, né? Quando eu fiz 30 anos, eu fiz 30 anos da música no ano do Riot, eu falei dele, o quanto eu gostava dele e tal. E hoje, depois que eu abri a minha cabeça mais assim, ouvindo outras coisas, e aí que foi que eu dei abertura pra ouvir o After Laughter, eu sou muito mais fã dessa fase Paramore, do disco auto-intitulado de 2013 pra frente, cara. Eu não gosto mais tanto assim do Riot quanto eu gostava antes. Eu escuto esporadicamente uma coisa ou outra ali pontual, mas na hora de ouvir um disco inteiro eu prefiro escutar o After Laughter, o This Is Why. Então me arrependo um pouco de não ter ouvido essas coisas aqui do Paramore mais pop, né? Vamos colocar pop, mas não é tão pop. Eu até já deixar claro que durante o episódio eu vou falar que é pop, mas é claro que tem um rock ali do Paramore com elementos mais pop, retrôs, que iria muito ter conhecido antes, ter ouvido antes, né? Ter aberto a minha cabeça antes e poderia ter ido no show da banda. Só que eles não voltam, então agora eu não consigo ir. Eu fui ficar fã, assim, fã de querer ir em show justamente depois do último show que eles fizeram no Brasil. Eu espero que eles voltem muito. Acho que estavam confirmados para o Lollapalooza, que eu fui pro último, e aí cancelaram e eu fiquei com o ingresso, porque ia ter no mesmo dia o Limp Bizkit, ia ter o King Gizzard, o Lalisa Wizard. Então eu acabei não vendo o Paramore, mas vi outras coisas legais. Mas ainda quero muito ver o Paramore, porque esse disco aqui, o After Laughter, me deixou muito mais fã deles. E pra falar desse disco aqui, que é de 2017, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, né? E eu espero que eu consiga fazer isso de forma bem resumida, talvez não. Vou falar um pouquinho, mas é necessário contar pra vocês a história aqui da banda, pra quem não tá muito ligado nos bastidores, pra vocês entenderem como os bastidores ali influenciaram bastante nesse renascimento do Paramore. Porque o que acontece, pra você que não é muito familiarizado aí com os bastidores da banda, eles sempre foram meio enrolados ali em algumas situações em relação aos músicos, né? Sempre teve uma tretinha ali, uma briguinha ali, um sai e volta e tal. E acontece que esse disco de 2017, ele é fruto de uma quase resolução dessas brigas, ou de pelo menos um alívio ali nessas tensões internas que a banda tem com os músicos, né? Após tanto tempo ali de troca de farpas e desentendimentos com os músicos, o After Laughter, ele vem como um alívio, né? Como uma resolução de tantos problemas. Esse disco, ele é o quinto do Paramore, o After Laughter, e o seu lançamento marcou o fim da espera de 4 anos por um disco novo da banda. Seu antecessor, o álbum auto-intitulado de 2013, marcou a carreira do Paramore por ser o primeiro trabalho da banda a ser lançado sem os irmãos Zach e Josh Farro, que haviam fundado a banda lá em 2004. Após sua saída, o guitarrista Josh Farro publicou uma extensa nota em seu blog pessoal, acusando Hayley Williams e seu pai de tomarem a banda para si, fazendo do Paramore um projeto solo para Hayley, que apenas ela havia um bom contrato assinado com a gravadora e que os outros músicos eram ali uma espécie de uma banda de apoio para sua carreira. Josh ainda acusava o pai de Hayley de ameaçar os demais músicos da banda caso tentasse sabotar a carreira da filha. Olha só, acusações gravíssimas. Vale lembrar que quando o Paramore começou, todos eram ainda adolescentes menores de idade, né? E muito é discutido pelos fãs sobre os contratos que a Hayley tinha em paralelo aos outros músicos. Se ela estava certa ou se ela estava errada. Só que assim, imagina aí, para adolescentes ali de 16, 17, 18 anos, estar sob pressão ali diante de executivos milionários, de falando para assinar contratos ali que mudariam a sua vida. Imagina, a pressão é uma pressão absurda, uma tarefa nada fácil. E os caras viram que a Hayley tinha um rostinho bonito, era vendável, quiseram se aproveitar disso porque eles não eram bobos. Tanto que, se eu não me engano, esse contrato ele era tão meio que danoso assim para a banda que eles foram se livrar agora, se eu não me engano, em 2023 ou 2024, e eles comemoraram muito, falou que é uma nova fase, fizeram diversas mudanças assim, justamente para esses contratos que eles assinaram lá atrás quando eram menores de idade, né? O Josh fez diversas acusações e um longo desabafo. Segundo ele, a banda havia deixado de tocar por diversão, como era no início da carreira, e passou a ser um produto midiático com foco em Hayley Williams. Ele ainda assinou a postagem por ele e pelo seu irmão Zac Farrow. Os dois seguiram carreira com a banda Novel America. E aí eu vou ter que discordar um pouco aqui do nosso amigo Josh Farrow, porque ele achou que ele ia ter uma banda que ia ficar conhecida e ia ficar tocando por diversão pra sempre. Aí não, né, amigo? O problema é que os caras se aproveitaram da Hayley Williams pra fazer dela um produto midiático junto com o Paramore. E os músicos ganhando um pouquinho menos e ela ganhando um pouquinho mais. E aí realmente não é legal isso. A resposta dos membros remanescentes ali do Paramore vem em uma entrevista dada à MTV no final de 2010. Eles afirmaram que muitas das acusações que os irmãos Farrow fizeram realmente eram verdadeiras e que eles já até haviam discutido por causa disso. Então, portanto, muitas coisas que eles disseram naquela longa declaração já haviam se tornado irrelevante para a banda porque eles já haviam discutido isso. O Paramore seguiu e em 2013 eles lançaram seu disco auto-intitulado, com a produção de Justin Medel Johnson, baixista de longa data do Nine Inch Nails e do cantor Beck. Nesse álbum já era possível notar algo que vai ser importante para a nossa história aqui do disco de hoje, né? Já que o Paramore começava ali, ainda que de forma discreta, colocar os dois pés no lado mais pop ali do seu pop punk, né? Pop punk, emo, né? Que consagrou a banda no Riot e teve continuidade, né, no Brand New Eyes, que é o disco que saiu depois do Riot, em 2009. O disco auto-intitulado foi um sucesso comercial, rendeu ao Paramore um disco de platina e um Grammy de melhor canção de rock pelo single And Fun. Se eu ouvir essa música aqui, caso você ainda não conheça essa música, e você conheça o passado pop punk emo do Paramore, você vai entender bem o que eu falei sobre esse lado mais pop da banda ali tá aflorando. É muito mais pop do que se você pegar uma Misery Business, por exemplo, que eu acho que todo mundo conhece. Vou tocar um trechinho pra vocês verem como Anti-Fun é bem diferente, muito mais pop do que o Paramore fazia até então. So what you gonna do when the world don't orbit around you? Ain't it fun? Bom, aí nesse ponto da história, devido ao sucesso que o trabalho mais recente deles gerou, e com as declarações de que aquela formação da época era a melhor coisa que poderia ter acontecido ao Paramore, parecia que agora ia ficar tudo bem, né? E esse vai e vem de músicos aí na formação ia dar uma parada, uma esfriada, as fofocas também ao terminar. Mas é aí que você se engana. Depois da saída dos membros fundadores, os irmãos Farrow, quem deixou a banda em dezembro de 2015 foi o baixista Jeremy Davis, que também estava desde a criação da banda. O Jeremy, além de deixar o Paramore, ainda entrou na justiça contra a banda por causa dos valores recebidos dos royalties de músicas e rendimentos da turnê. Ele afirmava que havia um acordo entre ele, Hayley Williams e o guitarrista Taylor York, para que os três compartilhassem a autoria de todas as músicas do disco auto-intitulado. Mas, no final das contas, ele foi só creditado em uma canção, a Interlude Holiday, que é uma canção ali de 70 segundos. Pô, isso aí é sacanagem, né? Além dele alegar também não receber o suficiente como Taylor e a Hayley recebiam, já que, segundo ele, também era sócio da empresa que geria as funções empresariais da banda, que, coincidentemente, está no nome de quem? Adivinha quem? Hayley Williams. Rapaz, que treta, hein? Em sua saída da banda, o Jeremy diz que a Hayley Williams o esfaqueou pelas costas. Olha só, aí pesou o clima. Apesar dele afirmar que fazia diversas funções além de tocar na banda, o Paramore, né, o Taylor e a Hayley, afirmava que o Jeremy era apenas um funcionário contratado. Sacanagem. Em 2017, ambas as partes entraram em um acordo judicial e em 2019, Jeremy, em entrevista, revelou que deixou a banda também por passar muito tempo longe da família e perder momentos importantes, além de ter sido muito bom ali para a vida dele voltar a ser uma pessoa normal. Todo esse processo, né, entre o baixista, o Jeremy, e a banda gerou um desgaste ali, muito grande para Hayley Williams e pro Taylor também, para quem tava na banda. E a Hayley chegou a questionar o Taylor York se não valia a pena eles começarem uma banda nova e tomar novos rumos. Taylor York, por sua vez, disse ter pensado em deixar o Paramore diversas vezes, pois a cada novo conflito parecia que a banda não poderia seguir em frente e a banda ficava estagnada. Mas o Paramore já tinha um legado construído, né, ali 2015, 16, 17, já tinha bastante tempo de carreira, singles, discos, vendendo muito, sucesso absoluto, e jogar tudo isso fora e começar uma banda do zero não parecia ser a melhor escolha a se fazer. Então, em janeiro de 2016, Hayley Williams anunciou que a banda havia começado o processo de composição de um novo disco. E as postagens que vieram a seguir ao longo dos meses chamaram a atenção dos fãs por um fato bem curioso. Era possível ver em alguns momentos das gravações ali no estúdio, nas fotos ali meio de fundo, meio de lado, meio desfocado, o ex-baterista da banda, Zac Farro. Farro entrou após a saída do Paramore, o Novel America havia acabado, mas ele também fazia parte de um outro projeto, o Ralph Noise, onde fazia dupla com o músico Jason Clark. E apesar do Ralph Noise já ter lançado alguns EPs e álbuns até 2016, a rotina de turnê era bem diferente do que com o Paramore. Zac Farro agora tinha mais tempo sobrando, e isso foi crucial para que ele pudesse voltar a se reaproximar da banda e gravar novamente com os antigos colegas. Mas aí você vai me perguntar nesse momento: nossa, mas e aquela declaração dele, do irmão, quando saíram da banda? Como que ficou a situação? Aparentemente, ao longo dos anos, não só Zac, mas também Josh tentaram reatar laços com Hayley e Taylor e se desculpar por toda aquela situação. Mais uma vez, vale lembrar que quando ambos saíram do Paramore ainda eram muito novos, então as reações e emoções dos jovens, né, nessa fase da vida, elas tomam proporções muito mais exageradas do que na verdade são. Zack era o irmão mais novo e disse que vivia na sombra de Josh, o irmão mais velho. E que se o Josh estava falando tudo aquilo da Hayley, ele deveria ali naturalmente concordar com seu irmão. Mas depois de amadurecer, ele começou a notar que não era bem o que ele pensava. Ele pensava diferente do irmão dele. Aliás, seu irmão Josh foi um dos responsáveis por convencê-lo a voltar ao Paramore. Olha aí, o jovem, quando ele amadurece, ele descobre que a vida não é o limão e que, né, ele amadurece suas ideias. E que bom que os irmãos Farrell aí amadureceram suas ideias. Taylor York, em entrevista, disse que tinha bom pressentimento sobre a volta do Zack após sua reconciliação. Além de Zack ainda ser o baterista favorito de Hayley Williams. Inicialmente, ele havia sido convidado apenas para gravar as músicas do disco novo da banda, mas o Taylor York, durante o processo ali, entrou na sala de gravação e disse: "Hey, você quer se juntar à banda novamente?" Direto e reto, né? Porém, os fãs demoraram um pouco para saber disso até sair a confirmação oficial. Como falei, até então o Zack aparecia uma foto aqui, um vídeo ali, nada oficial confirmado. Tudo não passava de especulação durante o ano de 2016. Até que em fevereiro de 2017, a Warner publicou em seu perfil oficial uma foto de Hayley, Taylor e Zack com uma legenda sugestiva, dando a entender que o baterista estava de volta à banda. Porém, horas depois, a gravadora apagou as fotos, viu que fez cagada, né, estagiário, e eles se desculparam ali pelo erro, afirmando que o Zack era, na verdade, um ex-membro do Paramore, compositor da banda Half Noise, que agora também tinha contrato com a Warner. Fizeram cagada, alguém foi demitido. Mas não demorou até que a banda, né, até que Paramore, confirmasse em suas redes sociais que após longos 7 anos, seu baterista original estava de volta. A essa altura, o álbum já estava pronto, né? Já que o After Laughter, o quinto disco do Paramore, foi gravado entre junho e novembro de 2016 no RCA Studios em Nashville, marcando assim a primeira vez que eles gravaram um disco em sua cidade natal. O amadurecimento que o tempo trouxe aos agora adultos músicos do Paramore parece não ter servido apenas para superarem as desavenças do passado, mas também para influenciarem sua sonoridade. Aquele pop punk, né, entre aspas, pop punk emo juvenil, deu lugar a uma sonoridade pop, mas não o pop atual, né, aquele pop é plastificado, aquele pop artificial, e sim uma espécie de resgate, né, de sonoridade e elementos da música pop dos anos 80, como a New Wave e o synth pop. E foi quando o primeiro e, para mim, o melhor single do disco foi lançado, que o público foi pego de surpresa, né, com essa nova sonoridade do Paramore, quando, em 19 de abril de 2017, foi lançada a faixa Hard Times. Fala justamente sobre os tempos difíceis como os que a banda havia experimentado nos últimos anos e como isso os fazia se sentir inúteis em alcançar seus objetivos. O processo do ex-baixista da banda que rolava enquanto eles trabalhavam no novo disco os afetou bastante, mas também acabou funcionando como uma espécie de elo entre os membros remanescentes e serviu também de combustível meio que indiretamente para as novas canções. Não à toa, esse foi escolhido como o primeiro single do disco, já que ele basicamente deu a tônica de como seria o novo álbum da banda. O som dançante e super animado de Hard Times contrasta com a letra nada otimista e melancólica, que diz o seguinte: tempos difíceis vão te fazer pensar em por que você ainda tenta. Tempos difíceis vão te jogar para baixo e rir quando você chorar. Estas vidas e eu ainda não sei como consigo sobreviver. Hard Times abre o disco com a seguinte frase: tudo que eu quero é acordar de boa, me convencer de que estou bem e não vou morrer. Abre com tudo o disco, né? Já vai ditando ali a melancolia lírica que seguiria nas próximas faixas, enquanto o trabalho instrumental é completamente dançante, feliz e alegre. E se alguém ainda tinha alguma dúvida de qual caminho a banda realmente tomaria, né, depois do lançamento desse primeiro single, o segundo single veio para sanar qualquer tipo de questionamento. Told You So chegou em 3 de maio, cheia de groove com uma linha de baixo ao melhor estilo anos 80, para deixar qualquer Jeremy Davis com inveja. A canção mostrava que o Paramore agora iria chorar bailando, né? Hayley Williams falou sobre a música em entrevista. Ela diz o seguinte: essa foi uma das primeiras músicas que o Taylor me mandou. Essa música começou sendo sobre mim, procurando momentos da minha vida em que eu segui meu coração ou minha intuição, e isso acabou me colocando em alguma encrenca ou em lugares que me causaram muito sofrimento. Eu sempre senti que existem pessoas esperando para me dizer que já sabiam o que ia acontecer e que eu era a única que não conseguia enxergar. Se a gente não tivesse passado por tudo o que a gente passou até hoje, nós não estaríamos sentados aqui e nós não aproveitaríamos o momento como aproveitamos hoje. Nós não teríamos as amizades sinceras e intensas que temos atualmente. Estava claro agora que o Paramore tinha um novo caminho quando o disco chegou em 12 de maio de 2017. A mensagem estava estampada em sua capa, criada pelo designer e amigo da banda, Scott Cleary. Uma capa ali colorida, cheia de elementos gráficos que remetem ali ao movimento New Wave, e também tem até uma ilusão de ótica, né? Até para deixar um ponto de interrogação na cabeça dos fãs, que poderiam pensar: esse é o mesmo Paramore que eu conhecia de antes? Fica um ponto de interrogação na cabeça dos fãs. Em entrevista, Hayley Williams explicou o significado do título After Laughter. É sobre a cara que as pessoas fazem quando elas param de rir. Se você fica olhando para uma pessoa por muito tempo, tem sempre essa cara que elas fazem quando param de rir. E eu acho fascinante imaginar o que fez com que elas voltassem para a realidade. Então, After Laughter é sobre isso. O termo After Laughter, né, seria algo como ali depois do riso, né? Como bem a Hayley Williams falou, quando você tem uma crise de risos, é o que vem depois da crise de risos, sentimento, né? Se em algum momento do disco anterior, a saída de dois membros fundadores e a mudança de formação dividiu opiniões, aqui podemos ver e ouvir um time muito bem estruturado e ciente do que estavam fazendo. O Paramore, a partir daqui, assumiu uma formação fixa de trio, com a Hayley Williams, Taylor York e o Zac Farro, sendo que os outros músicos, né, passam a ser contratados para excursionar com a banda. E pelo jeito, a estratégia funcionou e vem funcionando, né, já que o Paramore continua até hoje, aí já estamos em 2025, com esse esquema aí de formação. After Laughter ainda teve mais outros três ótimos singles. Primeiro, Fake Rap, que começa ali com uma introdução lenta e suave e ganha um ritmo dançante, né? Como as demais faixas do disco faz. Fala sobre falsidade, né? O Fake Rap, né? E Fingir e Demonstrar Felicidade só para agradar as pessoas. Mais um single também que eu gosto bastante é Rose Colored Boy, que é uma das minhas faixas favoritas do disco, e não só do disco, mas também uma das minhas favoritas do Paramore. Segundo Taylor York, fazer essa canção foi um dos momentos mais legais, pois foi na época em que Zac havia voltado para a banda, e eles ainda não tinham canções suficientes, então o Zac ajudou na composição. E o último single também é uma das minhas músicas favoritas do disco e do Paramore como um todo, né, que é Caught in the Middle. Gosto muito dessa faixa, e eu já vou adiantar aqui, é a faixa que vai encerrar esse episódio. A faixa é sobre estar com a vida estagnada, você não querer olhar para trás e ao mesmo tempo não conseguir ir para frente, né, por receio e medo da morte ou de não conseguir realizar os seus sonhos, o que torna tudo isso um processo de autossabotagem. Você nem vai para trás e nem vai para frente e você fica no meio ali, preso no meio. Segundo Taylor, a música teria um som mais pesado, porque foi uma das primeiras a serem gravadas para o disco. Mas ao juntar todas as canções no final, eles tiveram que mudar praticamente tudo da primeira versão para a faixa poder entrar na tracklist final, né? Assim, a música ficou com uma vibe mais divertida, ficando coesa com o resto do álbum. O disco ainda tem momentos mais intimistas, como a acústica 26, que possui uma construção musical belíssima, né? Grande parte graças aos adornos de percussões que o arranjo adota. O mesmo vale também para Tell Me How, balada ao piano que progride muito bem e encerra o disco em ótima forma. Mais um exemplo que o Paramore, apesar de soar dançante e animado nesse disco, as letras ainda são o puro suco de sofrência, vem na faixa Forgiveness. O instrumental ali e os arranjos me lembram um pouco do que é feito em Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, e olha só esse trecho aqui da canção. Diz o seguinte: eu não atendo quando você liga, porque a sua voz é uma arma. Cada palavra é um buraco de bala, abrindo um buraco no sol. Olha só que coisa profunda e triste aí que o Paramore traz nas suas letras. A única canção que tem uma colaboração além do trio que compõe a banda é No Friend. A canção é um apanhado de trechos de outras músicas da banda, feita de uma forma que pudesse contar a história do Paramore. As vozes abafadas que são ouvidas durante ali a canção, enquanto o instrumental predomina a faixa, são, claro, da Hayley Williams e do Aaron Wise, vocalista da banda Me Without You, que é uma banda amiga do Paramore e que foi uma das inspirações na criação das músicas desse disco aqui. Aliás, a própria banda criou uma playlist no Spotify com canções que serviram de referências para criar esse disco aqui. E dentre os vários artistas que compõem essa playlist, dá para citar Blonde, Fleetwood Mac, Man at Work, Radiohead, The Cure, Tame Impala e simplesmente o brasileiro João Gilberto faz parte dessa lista. Só galera de peso inspirando para amor, para você ter noção do quanto é bom esse disco. Apesar de ter um estilo diferente de tudo que o Paramore já havia feito até então em sua carreira, After Laughter traz letras tão pesadas quanto os trabalhos anteriores. Basicamente, a banda deixou de lado o pop punk emo juvenil na sonoridade, porém na parte lírica, os temas ainda são assim, um tanto quanto depressivos, intensos, né, melancólicos, tristes. É até engraçado ver toda a divulgação do disco ali repleta de cores alegres e vibrantes. Se você pegar para ver os videoclipes dessa época, se eu não me engano até o Hard Times, ele é bem colorido, assim, tem umas linhas ali de neons, negócios bem vibrantes, porém as letras, né, em si falam outra coisa completamente oposta. É bem interessante essa dualidade, esse contraste apresentado aqui. Vale citar aí que além das letras, que são repletas de sentimentos, elas são assinadas pela Hayley Williams, a gente pode dizer que o Taylor York foi aí basicamente o coração musical do álbum After Laughter. O guitarrista desempenhou um papel essencial aí assinando a composição de todas as músicas e tocou teclado, sintetizadores e percussão, além de ter produzido, editado e cuidado da engenharia de som do álbum, além de, claro, tocar guitarra. Ao sair da zona de conforto, a banda se arriscou demais em perder parte dos seus ouvintes ali dos tempos antigos, né? Principalmente os fãs ali das primeiras fases do Paramore, que eles eram bem mais novos, né? Mas agora eles pareciam pouco preocupados se iam perder fãs ou não, e eles tocaram o que eles quiseram, eles criaram ali em cima do que eles quiseram. E o resultado foi uma evolução musical digna de aplausos e que principalmente foi abraçada pelos fãs e também pela crítica, que recebeu o álbum aí de forma calorosa, elogiando a mudança corajosa da banda em sua sonoridade, destacando tanto de influência que eles colocaram aí durante as 12 faixas do álbum. After Laughter estreou na sexta posição da Billboard 200, se tornando o terceiro top 10 do Paramore nos Estados Unidos. Nas paradas da Billboard Top Rock Albums e Top Alternative Albums, o disco conquistou a primeira posição. Vale lembrar que em 2017 a venda de discos físicos, né, já não era mais como no álbum anterior, lá de 2013. Então, After Laughter vendeu 67 mil unidades equivalentes, sendo que 53 mil foram em vendas físicas. Bem mais tarde, lá nos Estados Unidos, o disco recebeu um disco de ouro por 500 mil cópias. Eu acredito que foi 500 mil cópias equivalentes. Eu não sei se são 500 mil físicas. Eu acho que devem ser equivalentes. No Reino Unido também eles receberam um disco de ouro, porém lá no Reino Unido apenas 100 mil cópias, né? Apenas 100 mil cópias comercializadas já garantem ao artista a certificação de ouro. O álbum estreou dentro das 10 primeiras posições em diversos outros territórios, né? Incluindo aí Austrália, Áustria, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Escócia, México e lá no Reino Unido. Uma variedade de publicações incluíram o álbum aí em suas respectivas listas de fim de ano, né, dos melhores discos do ano, incluindo as renomadas Billboard e Rolling Stone. Em 2019, a Pitchfork classificou o álbum na posição de número 169 em sua lista de melhores álbuns da década. E eu coloco até mais acima, eu acho esse disco aqui fantástico. O tempo passou, né? Um disco de 2017, e o After Laughter segue resistindo bem nesse teste temporal, né? E mesmo sendo talvez o álbum mais pessimista da banda, né? O álbum menos feliz em questão, pelo menos temática, ele se tornou um sucesso atemporal e mudou de vez os rumos do Paramore. Isso é o episódio de hoje, espero que vocês tenham chegado até aqui, porque eu gosto muito desse disco, acho ele muito fantástico. Demorei um pouco para dar atenção para essa fase mais atual do Paramore, deveria ter escutado antes, porque eu teria ido a shows dele, e agora eu quero ir aos shows da banda, e eles não voltam pro Brasil. Então eu tava muito ansioso para fazer esse programa aqui. Levei um tempo para escrever esse roteiro, que eu queria achar bastante coisa interessante para colocar aqui nesse episódio sobre o After Laughter. E espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do episódio, assim como eu gosto muito do disco. E de todas as músicas que tocaram aqui nesse episódio, eu gosto de todas. Até do disco em si mesmo, eu gosto bastante de todas as músicas do disco. Eu acho ele fantástico, acho que eu já elogiei bastante aqui. Acho que ficou bem claro o quanto eu gosto deste álbum do Paramore, do Paramore, Paramore. Eu acho que eu já deixei claro o quanto eu gosto desse álbum. Então não se esqueçam aí de seguir o podcast nas redes sociais. É muito importante vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Ajuda muito no engajamento. Se vocês não puderem ajudar com o Pix, ajudem aí com engajamentos nas redes sociais. E se puder fazer aquela fezinha lá no Pix, já sabe. danilodealmeida22@hotmail.com é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. Você pode doar a quantia que o seu coração mandar você doar. Ou se você quiser escolher um disco para eu falar aqui, um outro disco do Paramore, de repente, você pode doar R$50 e aí na descrição do Pix você escreve lá qual é o disco e qual a banda, né, que lançou o disco, você quer ouvir aqui no programa, beleza? E para fechar o programa de hoje, eu poderia escolher qualquer música aqui. Eu gosto muito da Hard Times, que tá tocando de fundo aí. Quase que foi ela que eu coloquei aqui. Rose Color Boy também, eu acho, pô, acho muito legal. É difícil. Grudges, que abriu esse programa, eu poderia também escolher. Cada vez que eu escuto esse disco, eu tenho uma música favorita nova e sempre vai mudando, porque ele realmente é muito vivo esse disco, eu gosto muito dele. Mas a gente vai de Caught in the Middle, porque foi através dessa música que eu prestei atenção nessa fase do Paramore, porque eu só gostava lá do começo, né, do Misery Business, daquela fase MTV ali, e nunca parei pra ouvir essa última fase do Paramore que tá agora, né, que é mais abrangente, que não é só rock, não é só pop punk ali, um emo e tal. E aí foi por causa de um vídeo que eu acho que apareceu na minha timeline lá no Instagram, deles tocando a música, a Hayley Williams maravilhosa, dançando ali, cantando com seu cabelo laranja, que eu acho lindíssima, Hayley Williams, de cabelo laranja, de cabelo branco, de cabelo loiro, mas o cabelo laranja, Hayley Williams mora no meu coração. E eu vi esse vídeo e falei, opa, interessante isso aqui, deixa eu ver essa música aqui. Aí eu ouvi Calm in the Middle e depois eu fui ouvindo as outras e aí me pegou completamente esse disco. Então por isso que a gente vai escutar Calm in the Middle do Paramore. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais. Twitter, @ já ouviu o disco. Instagram, @ já ouviu esse disco. Blue Sky Threads, também estamos lá. Lá você comenta o seguinte: After Laughter do Paramore, já ouviu esse disco? Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.